Pedrinho, Livinho, a revolução do funk. Todo mundo com a mãozinha lá em cima! Obrigado a todos que compareceram até esse momento. É isso aí, rapaziada.